Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa edificação ao compartilhar sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos compartilhar sobre Efésios capítulo 5. E que é uma bênção, uma bênção. Mas antes de compartilhar com vocês a leitura e o comentário, é impossível, deixar de agradecer. A postagem do Ilcinho, do Everson, da Liene, da canção com o Júnior Junker entoando. Na cruz foi Cristo morto por mim. A razão de ser de todas as coisas e para a redenção. E também um texto maravilhoso do pastor Hernandes Dias Lopes. Recomendo a você que gaste um minutinho e leia, reflita sobre aquilo que ele compartilhou, depois ouça a canção. Nós temos um culto, verdadeiramente um culto. Agora vamos também experimentar outra bênção, que é ouvir a palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 5. Diz assim o texto: Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convém, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou pessoa impura ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aqui também aparecem muitas traduções como o fruto da luz, aprovando que é aceitável ao Senhor, e não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas reprovai-as. Porque até falar dessas coisas, que são feitas por eles em secreto, é vergonha. mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te dará a luz ou te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, irmãs, está fazendo um paralelo. Não sei por que o pessoal fica tão cheio de dedos de trabalhar o texto como é, porque o que Paulo está dizendo é acerca da relação de Deus com a igreja, usando como um modelo, um princípio de autoridade para os nossos relacionamentos. A sequência do texto mostra isso claramente. Olha o versículo 25. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama-se a si mesmo, porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Vou ler de novo para você o 32, porque o pessoal para atrás, para nos primeiros versículos e depois fica compreendendo mal. Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Então, é um texto que fundamentalmente está falando sobre a relação de Jesus com a igreja. E, tendo Jesus estabelecido um parâmetro para o seu relacionamento com a igreja, ele usa como modelo para falar do relacionamento do marido e da mulher. E quando diz mulheres sede submissas, parece muito forte, ainda mais na sociedade contemporânea, mas se você tiver o cuidado de ler até o final do capítulo, você vai perceber que o que ele atribui aos homens é de maior submissão, é de maior entrega, é de maior renúncia. Porque ele diz que os homens têm que fazer o papel que ele fez com a igreja. E o que que ele fez com a igreja? Lavou os pés dos discípulos, curou as pessoas, morreu na cruz do Calvário, para resumir, deu a sua vida, abandonou a posição que tinha lá no céu e durante um tempo veio ministrar para nós, tabernacular conosco, acampar conosco aqui na terra. Então a renúncia, a grande renúncia, a maior renúncia aqui deve ser a do homem. E é difícil a gente ouvir isso também nos púlpitos. Também interessa para muitos pregadores ultramachistas ficar ali naquele texto, até onde fala da mulher. Não, aqui o texto está dizendo para os maridos seguirem o exemplo de Jesus. E Jesus deu infinitamente mais para nós do que nós podemos dar para ele. Jesus deu infinitamente mais, portanto, os maridos têm que dar infinitamente mais do seu serviço, do seu amor, do seu cuidado, abrir mão de tudo na sua vida para ser bênção na vida da sua esposa. E aí, quando o marido adota essa postura, é impossível que a esposa, olhando para um marido que se fez servo, que se faz servo como Cristo, que se faz renúncia, que se faz caminho de perfeição, que caminha até a morte, se for necessário, para preservá-la, ora, é impossível que ela também não queira retribuir de alguma maneira, assim como nós na igreja, tá bem? Então, que esse texto não seja interpretado parcialmente até a metade do capítulo, mas se você olhar o todo, não tem que ter medo de nada. E nem grande adaptação cultural. É claro que 2000 anos se passaram, é claro que mudanças aconteceram, é claro que você pode fazer uma reflexão, mas entenda bem, faça a reflexão sem mexer uma vírgula no conteúdo, porque o conteúdo é belíssimo. É um conteúdo de entrega mútua. É um conteúdo de doação mútua. É um conteúdo de amor mútuo. Então, agora, pode-se fazer a reflexão de como era o Oriente Médio há 2000 anos atrás, e é até bom que se faça. É sempre bom nos momentos de estudo. Mas não mexa no conteúdo, porque a palavra é santíssima e perfeita. E não é necessário, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho, ele deu o bem mais precioso. É para os maridos darem o bem mais precioso para as mulheres. E as mulheres, então, assumirem uma postura de sujeição. Mas eu repito, a tarefa designada para os homens é uma tarefa muito maior, infinitamente maior, e de infinitamente de maior renúncia, perdão, do que o que foi pedido para as mulheres, tá bem? Mas antes disso, fiz questão de falar porque esse texto geralmente é lido pela metade, ou então é manipulado só até a parte das mulheres, e até nos púlpitos, né? Com uma postura ultra machista, que não tem nada de machismo. E sem considerar que o modelo é Cristo e a Igreja. Então, é preciso fazer esse adendo. Muito bem. Irmãos, irmãs, no versículo 1, sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos ou amados, os cristãos são desafiados a serem seguidores de Deus. Nós viemos do capítulo 4, que fala do propósito. Então, o propósito é fazer discípulo e ser maduro, homem maduro, ser humano maduro, melhor colocando, ser humano maduro, não mais criancinha de colo. Os cristãos são desafiados a serem seguidores de Deus. Eles já tinham sido estimulados a aprender de Cristo, no capítulo 4, 20 e 21, e a não entristecer o espírito, no versículo 30. Não somos capazes de imitar a Deus em poder, em conhecimento, em onipresença, mas podemos imitá-lo, sim, sacrificando-nos e tendo um espírito perdoador. E aí eu desafio a todos nós, a começar de mim, sempre. Do versículo 3 assim ao versículo 5, todos os dons de Deus, inclusive a sexualidade, dentro do casamento, deve ser motivo de gratidão e não de piadinha, não de coisas assim, atitudes indecentes. Não. Deve ser motivo de gratidão a Deus. Deus é quem criou. Também não precisamos ter vergonha de nada, porque Deus é quem criou. Então não há espaço para gracejos, como diz o texto nessa versão. Não há espaço para indecência. Vista de maneira ativa, versículos 6 e 7, a ira de Deus é sua firme e constante oposição ao mal. Deus é eternamente contrário a tudo que vai contra o seu plano e sua natureza santa. A nova comunidade do Pai, a Igreja, deve refletir o caráter do reino de Deus e o caráter de sua ira, dando testemunho contra o mal, não tomando a forma desse mundo. Não tome a forma desse mundo. Meu irmão sempre coloca na sua mensagem do WhatsApp, junto da fotografia, né? Não tome o molde desse mundo, não se amolde segundo esse mundo, usando lá Romanos 12. E nós não podemos mesmo, ou somos de Deus ou não somos. E se somos de Deus, isso tem implicações diretas na nossa vida, em todos os campos. para não ficar mencionando um, outro, diante da complexidade da vida humana em todas as áreas. O versículo 10, aprovando o que é aceitável ao Senhor, faz do dever e a vida cristã um prazer, servindo com alegria. Você aprova o que é aceitável ao Senhor. O Senhor aceita e você aprova o que ele aceita, e isso é um grande prazer para você. Por isso que a maioria dos cristãos maduros que conhecem e vão conhecendo e vão prosseguindo em conhecer a palavra do Senhor, vivem assim, sorridentes ou regozijantes, mesmo que nem sempre sorridentes, porque temos lutas, mas regozijantes, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. No versículo 11 a 14, os cristãos fiéis não apenas se abstêm do mal, como também condenam. Não fiquem em cima do muro, não. Eles não praticam o mal, eles se abstêm do mal, mas eles também, além de não praticar o mal, eles condenam as obras das trevas, mostrando que elas são infrutíferas, que elas são vergonhosas e que não valem a pena para a vida da pessoa, da família e da sociedade. Nós temos que tomar posição firme, irmãos e irmãs, e ajudar a sociedade a compreender que existe um caminho que conduz a Deus e existe um caminho que conduz às trevas. Para isso, não podemos ficar em cima do muro. No versículo 15 e 16, essas palavras são um alerta sério. Os cristãos devem ser sábios e cuidadosos em tudo, inclusive no uso do tempo. Nosso uso do tempo não é neutro. Ele pode ser negativo se não for investido no bem. Salmo de número 90. Irmãos, uma das coisas que tem mais me entristecido ao longo dos anos, entristecido mesmo, é que para muitas pessoas que nós ministramos e desafiamos a estabelecer uma nova disciplina na vida, e com essa nova disciplina ter tempo para orar todos os dias e ter motivos para orar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Desfrutar de tempo para a leitura da palavra e comer, se alimentar. Desfrutar do tempo, se disciplinar para ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, é muito importante que você se discipline. E as pessoas disciplinadas cada vez encontram maior disponibilidade de tempo. Grandes empresários, estudantes assim de excelência, trabalhadores da colheita que são disciplinados, cansados, mas eles vêm e conseguem, talvez não todo dia. Se a igreja tem atividade todo dia, não vai vir todo dia, precisa descansar também. Está no plano de Deus isso. Todavia, é preciso se disciplinar, é preciso tornar uma série de áreas da sua vida, eu diria todas as áreas da sua vida, num grande programa, num método. E isso não faz de você um robozinho, não faz de você um chato, nada disso. Você só vai ser mais eficiente. Então eu aproveito para falar com todos vocês. Recebi hoje com alegria da incansável, e eu peço oração por ela. Não deixem de orar pela missionária Vivian. Ela tem sido estratégica nesse ministério. Orem por ela. Eu peço a vocês, ela tem orado diariamente, tem as suas orações no grupo. E hoje, ontem, ela mandou o um relatório e, somando o WhatsApp, nós agregamos mais 200 pessoas, irmãos. É uma igreja. Mais 200 pessoas, somos 5.200 pessoas agora. Eu tenho uma responsabilidade para com você que está me ouvindo. O número de pessoas que ouvem a mensagem no WhatsApp cresce a cada dia, porque eles vão sendo inseridos no grupo, então o número cresce. Mas eu não estou atrás de número, eu estou atrás de dar a você o máximo da verdade. Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, Jesus orou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tá bem? Então vamos lá, vamos nos disciplinar, vamos nos tornar metódicos. Isso é uma coisa que me marcou profundamente, desde bons exemplos familiares até depois na herança de quase 300 anos da minha igreja mãe. Só que para mim não era leitura de livro. Quando eu ouvia falar de Wesley, por exemplo, não é leitura de livro, tinha que virar prática. Então, aos poucos, tem virado prática. Cada área, cada área, cada área. Cada vez mais metódico, cada vez mais disciplinado. E com cada vez mais resposta. De vida com Deus e cada vez com mais fruto. Agora, irmãos e irmãs, nós estamos sendo acessados tanto na Rússia como estamos sendo acessados na Ucrânia. Eu tinha falado na Ucrânia, mas estamos sendo acessados na Rússia também. Louvado seja o Senhor. Do versículo 15 e 16, temos o destaque de que essas palavras são um alerta sério. Os cristãos devem ser sábios e cuidadosos em tudo, inclusive do tempo, é o que eu disse. Nosso uso do tempo não é neutro, tá bem? Então, não seja omisso. Pare. E comece a se disciplinar devagarzinho. Comece por uma coisa, depois vá para a segunda, depois vá para a terceira, mas tudo programado, tudo organizado, tudo planejado. As minhas leituras diárias, irmãos, estão programadas. Eu atualmente tenho uns 30 anos já, né? Eu leio um livro devocional, um livro teológico, um livro da Bíblia, e eu vou diversificando. As orações, cada dia tem um motivo para isso. Quem nos conhece sabe disso. Tem um motivo específico para a gente bombardear os céus e fazer o inimigo ser envergonhado. No jejum também sigo o modelo já da comunidade primitiva, mas que Wesley também acabou adotando na quarta, na sexta. Então, no templo, na ida ao templo, claro que com o passar do tempo a gente vai tendo menos força, mas eu já estou na hora extra e já estou vivendo um milagre, irmãos. E essa hora extra acho que vai durar uns 30 anos, 30, 40, 50, porque Deus está nos dando, assim, renovação das forças. E eu quero falar isso para dizer para você, não seja neutro com a sua disciplina. Se organize em tudo. Entendei qual seja a vontade de Deus, versículo 17. Resume as duas filosofias de vida descritas do versículo 1 ao 17. O estilo de vida do mundo é caracterizado por trevas morais, espirituais, e a filosofia do viver piedoso é caracterizada por luz moral e espiritual. Seu objetivo é imitar a Deus e o seu amor. Acho que é bem fácil. 5:18. Os imperativos de Paulo contrastam a diferença de estar sobre a influência do vinho, que leva ao excesso, e está sob a influência do espírito. Ao invés de nos embriagarmos com vinho, vamos nos embriagar com o espírito, que leva a uma vida cheia de alegria. Os mandamentos são plurais, portanto, não se referem apenas a indivíduos, mas à comunidade da fé como um todo. Eu tive a experiência dos dois desde a adolescência, né? Porque tocava na noite e essa coisa toda de músico, mas eu quero dizer que nada se compara, a alegria que o vinho traz não se compara 1% da alegria que o Espírito Santo nos concede. 5:19 a 21, a plenitude do Espírito é demonstrada com entendimento espiritual, louvor, gratidão, constantes e abrangentes. A igreja cheia do Espírito Santo será conhecida pelo louvor, pela gratidão a Deus. Além disso, os cristãos darão mostras do domínio próprio, do encorajamento mútuo, da mútua submissão. O contrário vai demonstrar grosseria, arrogância, imposição. Cuidado com a grosseria. Tenho visto as pessoas cada vez com maior grosseria. E nós precisamos ser cada vez mais amáveis. Ainda que você tenha trazido isso da sua característica pessoal, até familiar, eu também dou testemunho de que isso pode ser lentamente transformado, ou até rapidamente transformado. Mas pode ser transformado, tá bem? Versículo 21. Esse versículo é a articulação que une o que foi dito antes com o que vem depois. Só para ajudar, gramaticalmente, a expressão no particípio, literalmente, submetendo-se, está junto com os versos 18 a 20. Todavia, o conteúdo dos versículos 22 e 23 depende do princípio da submissão do verso 21, que foi o que eu disse naquela abertura, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Especificamente com relação a esposas, já estou totalmente tranquilo por ter falado que o papel dos homens é de muito, de maior renúncia, de maior entrega, de lavar os pés mesmo. E quem lava o pé dos discípulos é servo, se faz servo. Ele é senhor que se faz servo. Esse é o modelo. Então, quando você diz, esposa, sujeitai-vos, você tem um modelo de um marido que é o líder que se faz servo. Esposa, sujeitai-vos. Instruí as esposas a serem submissas ao seu marido. No grego, ídios. Cada uma vai ser submissa ao seu marido, como Colossenses 3:18, como Colossenses 4:1. O que há de diferente aqui é que o relacionamento entre marido e mulher é comparado ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Você não pode esquecer disso. O texto está fazendo uma comparação. O foco principal é o relacionamento de Cristo e a igreja. E ele aproveita para trabalhar. Olha, na vida conjugal, devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo com a igreja. Aqui no versículo 22, não há verbo no original. As casadas a seus próprios maridos, como ao Senhor. O imperativo, sujeite-se, é subentendido a partir do 21. Tá bem? Isso para aqueles irmãos e irmãs, aqueles e aquelas, que se interessam mais por essa questão gramatical que eu tardiamente passei a me apaixonar. Do versículo 22 ao 24, Paulo fala primeiramente às esposas. Elas devem se submeter a seus maridos por vontade própria, não é de cara feia, não é resmungando. Não deve haver imposição externa. Submeter-se não significa, de modo algum, que a mulher é inferior ao homem. Eu vou repetir, submeter-se não significa que a mulher é inferior. Então, está totalmente dentro do que nós compreendemos na sociedade contemporânea. Ninguém é maior, nem melhor, nem superior, nem inferior a ninguém. Então, a mulher não é inferior ao homem na união matrimonial. Uma vez que essa submissão é regida pela expressão como ao Senhor. Olha, como ao Senhor. Olha o dado comparativo. A submissão das esposas cristãs a seus maridos é um aspecto de sua obediência a Cristo. É bênção para trabalhar o princípio da obediência. Assim como os filhos aos pais e assim por diante, em outros relacionamentos. Submeter-se é abrir mão dos seus direitos e negar-se em favor do outro. Ora, Cristo é nosso exemplo de submissão, tanto para homens como para mulheres. Filipenses capítulo 2, sim, de 5 a 8. A submissão reflete a essência do Evangelho. Ela diferencia o estilo de vida de todos os cristãos. Os cristãos são capazes de se submeter, mas não como bobinhos, nem bobões. Não é isso. É uma opção. Eu me lembro de Gandhi, aqui agora, que não está na Bíblia, né, irmãos? Mas quando Os ingleses vinham para bater e alguns queriam reagir. Ele dizia: não, não reajam. Deixem que eles venham e batam até que eles fiquem constrangidos. Então, Gandhi foi um grande exemplo na humanidade, como nós temos tantos outros, e nós temos o exemplo maior na Sagrada Escritura. É um estilo de vida diferente. Com Gandhi, nós chamamos de não violência ativa. Jesus também não quis responder quando foram prendê-lo e Pedro quis reagir, reagiu arrancando a orelha de um soldado, do guarda do templo, e Jesus colocou a orelha do moço no lugar e disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Além do significado mais amplo que tem ali espada ligado à palavra, mas a postura é de não violência ativa. Você está constrangendo o violento. Em muitas situações, isso custa o espancamento, a vida é terrível. Como nós passamos na década de 60, 70 no Brasil. Mas, como princípio geral, é importante que nós mantenhamos essa atitude diferenciada. No versículo 25, Paulo passa a falar dos deveres dos maridos. Olha só, quero que vocês prestem atenção, homens. Os deveres dos maridos. A sociedade em que Paulo vivia reconhecia os deveres da esposa para com seu marido, mas não necessariamente os deveres do marido para com a esposa, tal como em Colossenses 3:19. O apóstolo exortou os maridos a amarem as suas esposas. Mais uma vez, Paulo foi de uma postura avançada. Nós chamamos de vanguardista. Ele estava à frente do seu tempo. Efésios mostra que o amor sacrificial de Cristo pela igreja é modelo de amor que o marido é o modelo de amor que o marido deve ter por sua mulher. Olha a tarefa do marido, ser como Jesus Cristo. Os maridos devem amar suas esposas constantemente, como Cristo ama a igreja. O tempo do verbo grego, amém, indica um amor contínuo. Amar é mais do que afeição familiar ou paixão sexual. Amar é uma atitude deliberada de se preocupar com o bem-estar do outro ou da outra. O marido deve amar sua esposa, primeiro, como Cristo amou a igreja. Versículo 25 a 27. Segundo, como seu próprio corpo. Tem que amá-la como seu próprio corpo. Versículo 28 a 30. Terceiro, com um amor que vai além de qualquer relacionamento humano. Versículo 31 a 33. Maridos, amem as esposas como Cristo amou a igreja. Versículo 26 e 27. Na expressão purificando-a com lavagem de água, Paulo explica de maneira mais completa o resultado da expiação de Cristo, da redenção em favor da igreja. A expiação torna a igreja santa e pura. Cristo se entregou em favor da igreja para a sua santificação e purificação. Aleluia. Portanto, os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Hoje eu quero falar com esse grupo. Falo aqui, primeiro, em primeiro lugar, com Entre Folhas e com Vargem Alegre. Vamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E depois eu falo para o grupo de 5.200 pessoas agora. Nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Portanto, eles devem abrir mão de seus direitos pessoais para o bem de sua esposa. Repito, portanto, eles devem abrir mão de seus direitos pessoais para o bem de sua esposa. Essa é uma figura solene do amor do pacto. Irmãos, eu não consegui seguir esse modelo nesses 27, vamos fazer 28, na plenitude, não consegui. Obviamente, eu tenho que ser sincero para com vocês, mas eu posso dizer para vocês, é até o versículo 28, que nesses 28 anos, praticamente, sempre perguntei à esposa em que lugar nós vamos viajar, para onde você quer ir, e não sair decidindo para onde nós íamos. O que você prefere comer? Quando ela me pergunta também o que você quer comer, eu pergunto de volta: o que você prefere? Ou o que é mais fácil? Já que vocês, a maioria sabe que eu não sou um cozinheiro, né? De mãos cheias. Cheias. Até numa coisa simples, depois da igreja, tomamos banho, jantamos, e aí vamos ver um pouco da TV. A pergunta é para ela, ela pode testemunhar para todos: que canal você quer ver? E às vezes é duro, irmãos, porque ela quer ver o canal dos bichinhos, né? Ela gosta de ver aquele canal que tem o Animal Planet, né? Eu gosto de animais também, mas tem hora que eu quero ver esporte, política, entrevistas, música. Então, eu estou dando três exemplos assim rudimentares, elementares, básicos mesmo, mas isso foi a tônica do nosso casamento na grande parte do tempo. Agora que o tempo vem passando, eu posso dizer que estamos voltando aí para 85, 90% desse padrão. 10% ainda tem que ser recuperado. Mas o Senhor há de fazer isso. Então eu quero dizer, maridos, vocês devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Abra mão dos seus direitos pessoais. Deixa ela escolher onde vocês vão passear, na casa de quem vocês vão. E assim por diante. Eu estou falando uma coisa básica, elementar, mas, né? E quando nós não fazemos isso, o relacionamento acaba sendo comprometido, porque nós saímos da posição de Cristo. E isso não é bênção. Versículo 29 e 30. À primeira vista, Parece que Paulo desceu do padrão elevado do amor de Cristo para o padrão inferior do amor próprio, ao dizer: ninguém detestou a sua própria carne. Mas o fato é que ele estava lembrando os casais cristãos de sua unidade, isto é, o fato de serem uma só carne. Por essa razão, o dever do marido de cuidar de sua esposa como cuida do seu corpo é mais do que uma simples orientação. Seu amor sacrificial é a expressão da santa união conjugal. O amor verdadeiro fica evidente quando marido e mulher têm essa união espiritual, emocional e física. E já aproveito para dizer também, ao longo de anos, nós temos desacertos, erros, pecados. Então, só existe uma maneira para resolver isso: arrependimento. Fruto de arrependimento, que é mudança de atitude, pedido de perdão, liberação de perdão pelo outro membro do casal. E continuar a caminhada. Versículo 31 e 32. Paulo apelou para Gênesis 2, 24, a primeira declaração de Deus sobre o casamento nas Escrituras. O compromisso do casamento vem antes de todos os outros relacionamentos humanos. É Deus em primeiro lugar, depois o casamento. Porque senão, como é que a gente chega na igreja? Por isso que eu falo com alegria de 85 a 90%, que estamos, acho que, quase chegando de novo. Me perdoem ser quantitativo aqui, mas é uma metodologia que eu aprendi com um dos médicos que me tratou, e também uma forma lógica de estabelecer critérios. Uma só carne significa intimamente unidos. Essa expressão santifica o padrão bíblico de relacionamento conjugal. Para nós cristãos, heterossexual do pacto, excluindo poligamia, que até aconteceu no Antigo Testamento, segundo a tradição, excluindo adultério, excluindo qualquer tipo de indecência, seja no pensamento, seja no sentimento, seja na atitude. Aquilo que a princípio é uma ordem divina foi planejado em graça e amor para mútua satisfação e prazer. Também não temos que ter vergonha de dizer que defendemos a união heterossexual, não. Nós estamos sendo pressionados pela sociedade. E eu acho que a única atitude que nós podemos ter como sociedade civil é cada um expressar a sua opinião. Quem quiser defender o homossexualismo tem todo o direito, numa sociedade livre, democrática, plural, tem todo o direito. Nós não podemos. Não estamos na Idade Média para impedir ninguém de defender. Agora, nós também temos o direito de defender a nossa posição, segundo a Sagrada Escritura e o nosso posicionamento ético. E para finalizar, ame e reverencie. Conclui e reafirma o tema dessa sessão. A principal responsabilidade do marido é amar a sua esposa, e por que não dizer da esposa amar o seu marido, com um amor semelhante ao de Cristo, o marido, e ao da igreja, a mulher. Reverencie o seu marido, o mesmo. Reverencie o mesmo com grande respeito e temor, permitindo o Senhor, amanhã nós faremos o último capítulo, o capítulo 6 de Efésios. E eu agradeço imensamente pela resposta que tenho tido no WhatsApp, e também agradeço imensamente pela pesquisa no blog. Eu ainda penso que muita gente pode descobrir a prática de gastar uma hora, por exemplo, num dia que você tem um espaço, talvez no sábado à tarde ou no domingo, e ouvir uma ministração e se alimentar. Mas, pastor, eu vou na igreja. Ótimo! Se alimente mais para que nós possamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela expansão desse ministério. Muito obrigado a todos que têm orado por isso. Muito obrigado. Irmãos, aqui não tem feira. Nenhuma nem outra cidade, não tem feira. E eles passam com um caminhão no volume ensurdecedor, 3, 4, 5 vezes por dia, fazendo todas as promoções do mercado. Então, quando você ouvir, ou ouvir meus cachorrinhos querendo participar da ministração também, entendam que está tudo em ordem. Que Deus os abençoe grandemente. Eu agradeço a todos que têm orado incessantemente por nós, porque o ministério está só se expandindo. Tanto esse do WhatsApp, do blog, do Instagram, como das igrejas. Já voltamos com o curso teológico. Já fizemos a primeira matéria do segundo ano para a turma do segundo ano e iniciamos o primeiro ano para aqueles que entraram. Então, é um motivo de grande satisfação. A escola de liderança já voltou e eu tenho a impressão que no tempo certo, mas não em muito tempo, né? No tempo mais ou menos que Jesus estabeleceu, nós vamos ter obreiros aí se espalhando por outras cidades, plantando igrejas. E então, você que tem orado, saiba que você está orando por uma causa que o Senhor está nos dando vitória. Você que tem contribuído, muito obrigado. Sem o seu sustento, nós não poderíamos estar realizando essa obra. Porque a nossa Assembleia de Deus não é a maior, nem a segunda maior. Então, não temos a plena condição, através do sustento da igreja, como as igrejas tradicionais, históricas e até as maiores assembleias. Muito obrigado mesmo, porque isso tem nos permitido orar, gastar tempo com oração, clamando por cada vida, a vida de vocês, tem nos permitido estudar a palavra, tem nos permitido estudar livros, tem nos permitido pregar sempre um maná fresco para o nosso rebanho e aqui também para esse rebanho. Então, muito obrigado. E se mais alguém desejar contribuir, por favor, você que já contribui, fale com mais alguém, uma pessoa. Fale com mais uma pessoa para que nós consigamos, dar conta de algumas questões que às vezes ficam apertadas demais. Não preciso ficar detalhando aqui. Mas ficam apertadas demais, demais, demais. Então, se você quiser nos abençoar, fale com mais uma pessoa. E eu agradeço por aqueles que estão trabalhando, a missionária Vivian, a pastora Margarete, mesmo ainda não dando sequência ao livro de Jeremias, tem acompanhado diariamente as ministrações. E ela precisará fazer a operação, senão fica difícil, sem operar as mãos, fica difícil para fazer a ministração, mesmo apoiando o celular, é difícil para virar as páginas da Bíblia e ter uma outra pessoa do lado fazendo isso. É possível, é, mas nós queremos que ela esteja bem, totalmente bem. Está bem, irmãos. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe você, família, igreja e Deus nos abençoe como sociedade brasileira e no mundo. Em nome de Jesus, que Ele acalme as tempestades que estão acontecendo, as guerras. Embora saibamos que isso vai acontecer, tem que acontecer. É necessário que aconteça. Mesmo assim, quando a gente vê algumas cenas, de crianças, choca demais. Então vamos pedir misericórdia para Deus. Tá bem? Que Deus abençoe a todos. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje, e eternamente. Amém, amém, amém.